Na prova do looping, Vans preto, cool kids, a cidade cresce. Nós vimos casarões caindo, erguendo ego no passo ímpar, levando um tapa no passo par. Meu bagulho é lírico, eu mato as vidas do gato cinza. Se eu escrevo na sexta porque eu vivi na quinta, fudendo enigma, fumando skunk nessa colomi. Poder da mente tá o Togepi, poder psíquico, nada acrílico, vidro puro. Eu aceito as pedras que me levam aos carros. Sangue sujo, flow metálico no corte cirúrgico, porte ilegal do Fruit Loops. Eu disparo essa porra, espanto a crise, vestindo Adidas igual Fred Gibbs. Foda-se o hype, eu curto as listras, por onde bad trips ainda transitam. Me acompanham nessa doce vida em que somos baldios, jovens perdidos vivendo a política e forçando a barra. Não, não, fascistas sem farda, falando alto e jorrando babe. Eu prefiro Five Star, Max de Castro, garota, árvore, assunto, casa vazia, Tree Iron. Jogos de inverno no bairro, yeah, derrete o cérebro, Vesúvio 75. Boa noite, noite, a arte livre, a arte brasileira, a arte livre. Boa noite, é a arte brasileira. A arte livre, é a arte brasileira. Livre, boa noite, livre. A arte livre, é a arte brasileira. E a Manuela e o último tanque de Paris não são obras de arte, não são apenas filmes pornográficos. Boa noite, e as crianças brasileiras não devem ver Super-Homem, use no Severino a imagem do povo brasileiro. Entre status, ética e estética, eu irrigo sua artéria com minha matéria, doando sangue da veia poética, transfusão imagética. Eu não absorvo absurdos, sem dar ouvidos me absorvo surdo. Fone no talo, ouvindo Billy Jeans, capule de capulano e calça jeans. Indo pra longe de quem finge classe, enquanto escarne, escorre de suas carnes. A mente lerda fica alerta, atenta ao suar do alarme. Da ciranda da sirene, giroflex, roda se treme. Danço o último tango em Paris, Texas. Se anda em círculos, barcos em leme. Eu continuo perguntando, ei boy, em cima da caixa do bumbo sem boi. Enquanto fica todo mundo perguntando, quem tava lá, quem é quem foi. Peço demissão da missão de integrar a comissão do coliseu da colisão humana. Que tira o meu seu direito de errar pra berrar de uma forma leviana. Um dia o diálogo prevalece pra que se revele a outra versão. Enquanto isso finge que é o monstro do labirinto do fauno e pega a visão. Saindo pela night, eu ainda tomo porrada dos porre. Mas no outro dia, no mundo severo, sou Severino se virando no corre. Guerreiros brasileiros que ficam falando mal do Brasil, esses estão superados pela história. Nós somos negros, mulatos, índios. Nós somos uma nação tropical, uma nação simples. Uma nação sentimental, uma nação sem gravata. Um povo de nordestinos, a nossa cultura é a macumba, não é a ópera. De forma que vamos lá, vamos descobrir o Brasil. A arte livre é a arte brasileira. E a Manuela e o último tango de Paris não são obras de arte, não. São apenas filmes pornográficos. Boa noite, e as crianças brasileiras não devem ver Super-Homem. Use no Severino a imagem do povo brasileiro.